O titular da Delegacia de Homicídios de Foz do Iguaçu falou à equipe CBN sobre os índices de elucidações e esclarecimentos de crimes contra a vida na fronteira. O delegado ressalta que a estrutura compromete o resultado ainda mais positivo da resposta a crimes contra a vida em Foz do Iguaçu. Considerando-se índices acima da média nacional, a delegacia poderia apresentar números ainda mais animadores, relata o delegado à nossa equipe. Sim, na realidade, esse ano nós estamos contando como elucidados apenas aqueles casos em que nós já conseguimos formalizar o indiciamento. E mesmo assim, já 50% dos casos já estão elucidados. Outros tantos, né, também ocorridos neste ano, já há um indicativo de autoria, mas em relação à elucidação estamos girando em torno de 50%. A nossa meta para 2014 é de 70% de casos elucidados. E acreditamos que até o final do primeiro semestre já conseguiremos chegar bastante perto de um número de 65% a 70% de elucidação. Essa é a nossa meta. E até o final do ano fecharem pelo menos 70% de elucidação. Nos primeiros meses desse ano, agora fechamos o mês, faltam algumas horas para o fechamento do mês de fevereiro, mas já podemos dizer que temos o mesmo número exato do ano passado. Até o final de fevereiro de 2013 foram 20 homicídios. E neste ano temos 7 homicídios em janeiro e 13 em fevereiro, o que totaliza também 20 homicídios, num equilíbrio com relação ao mesmo período do ano passado. As informações têm chegado com mais rapidez para a Delegacia de Homicídios? Nós temos uma facilidade muito grande em relação às denúncias anônimas, uma vez que no último ano foram mais de 1.000 denúncias, quase 1.100 denúncias que chegaram à delegacia, das quais pelo menos 499 foram aproveitadas como denúncias. É claro que nem todas elas propiciando alguma informação útil, mas cerca de 500 denúncias efetivas foram aproveitadas aqui na delegacia. E também do ponto de vista do aproveitamento da prova testemunhal, temos muitos mecanismos de aproveitamento dessa prova, de inquirição de familiares e testemunhas. Agora, o nosso principal problema realmente hoje é a questão pericial. A polícia científica não permite com a sua estrutura a emissão rápida dos laudos. Nós compreendemos isso, mas isso acaba sendo prejudicial também às investigações. Tanto os laudos do IML como da polícia científica da criminalística têm demorado algum tempo para chegar devido à grande demanda que esses órgãos têm que atender, e isso acaba principalmente prejudicando a elucidação e os pedidos de prisão aqui na Delegacia de Homicídios. Nós nos ressentimos também da questão da falta de um laboratório de balística forense aqui em Foz do Iguaçu. Isso nos impede de comparar armas de crimes com projéteis, estojos encontrados em locais de morte. Recentemente tivemos um laudo juntado, nos ajudando a elucidação de um crime, um laudo que demorou para o inquérito policial cerca de um ano. Então são prazos muito grandes para se esperar um laudo pericial de confronto balístico. Se houvesse um laboratório desse tipo aqui na fronteira, com certeza esses casos seriam elucidados muito mais rapidamente. E também nos ressentimos da falta de um laboratório que faça perícia em materiais orgânicos e materiais também, outros tipos de material, por exemplo, drogas, amostras de sangue, enfim, tecidos orgânicos. Isso também nos impede bastante de pedir prisões com mais rapidez. Além disso, é claro, também existem laboratórios em Curitiba que fazem análise de aparelhos eletrônicos, dentre os quais computadores, notebooks, celulares, tablets, né? E esses tipos de aparelhos devem ser analisados muitas vezes de maneira rápida para que nós possamos ter uma resposta do seu conteúdo aqui na delegacia. E a ausência de um laboratório desse tipo também em Foz do Iguaçu nos impede de fazer um serviço de maior rapidez aqui na fronteira. Esses nossos anseios foram expostos também na última reunião do Grupo de Gestão Integrada, né, Comitê de Gestão Integrada aqui da fronteira, o GGI-FRON. Nós fizemos essa ponderação e acreditamos que, se tudo correr dentro do esperado, pode ser que neste ano ainda haja investimento no sentido de priorizar a atividade pericial aqui na fronteira, nos auxiliando, e não apenas a Foz do Iguaçu, mas todas as cidades que dependem aqui da região de fronteira. Qual a expectativa de um aumento em índices de elucidações caso houvesse toda essa estrutura à disposição? Bom, nós conseguiríamos pelo menos, não apenas, isso fique claro, não apenas o aumento da elucidação, conseguiríamos superar as nossas metas, né, que hoje gira em torno de 70%, mas o que é mais primordial é o término dos inquéritos com mais rapidez. Muitas vezes o caso fica esclarecido por 2 anos e não conseguimos terminá-lo por falta de laudos. Então, o que é muito importante também não é apenas aumentar o nível de elucidação, mas dar a resposta contra o crime de maneira mais rápida. Isso é o mais importante. Concluir o inquérito, pedir as prisões de maneira mais rápida para que a sociedade não se sinta desprotegida quando acontece um crime de homicídio. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.